você me suporta a angústia. A gente sabe muito bem o valor da renúncia. Não vacile, não dê brecha, não se entregue à luta. Tente manter uma boa conduta. Quantas vezes somos assediados pelo pecado, com a maldade de espíritos, mas pelo sangue comprados. Antes da redenção, aguenta o juízo. Guerreiro justo, herdará o paraíso. Digno de honra, irrepreensível. Pode ser herança, um corpo incorruptível. Sobreviver aqui pode ser um castigo, mas tenho outro lar, o céu é meu abrigo. Pois só assim verei a glória do rei. O céu se abrindo, o grande eu sou surgindo. E nos quatro cantos da terra as nações se reunindo. Em ti vou esperar e os meus olhos o verão. Joelhos se dobrarão e então irei cantar. Abram alas, vem ó santo. Abram alas, vem ó santo. Trombetas anunciarão a segunda vinda. Feliz o que tiver com nome no livro da vida. Eu sei me levará e já vou me despedindo. Uma casa no céu eu tô construindo. Haha! Sobre a terra, céu e mar, sim, sim, ele vai estar e buscará quem acreditar nas suas promessas, no sofrimento ou na glória, na luta ou na vitória. Ele virá na luz ou na escuridão, na sua palavra de paz ou na guerra do mundão, no estilo de um ladrão, sem hora pra missão, quebrantando e restaurando vários corações.